Policiais militares do grupamento tático do 14º BPM na noite de sexta-feira deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça de Guaíra. Eles estavam em patrulhamento pela Avenida Garibaldi quando abordaram, em uma situação de rotina, dois indivíduos em uma motocicleta a fim de checar a documentação das pessoas e do veículo, considerados suspeitos, como explica o soldado Lins, do pelotão tático do 14º BPM. Nós avistamos uma moto com dois ocupantes aí, fizemos a abordagem e ao constatar o nome do cidadão aí foi visto que ele tinha um mandado de prisão. A situação dele é roubo agravado, né? Isso é um 5-7, uma situação bem complicada para o indivíduo, né? Positivo, foi em Guaíra, ele contou pra gente aí, pelo mandado também deu para ver que foi em Guaíra. E ele deixou de ir no fórum assinar. E ao checar o nome dele aí, foi constatado. Ele até fez uma cara de estranha, assim, e tal. O mandado foi expedido há menos de um mês, né? Foi em março. Março. Agora o indivíduo vai ter que ser entregue na sexta SDP e daqui, provavelmente, ele seja encaminhado para Guaíra, né? Provavelmente. Aí vai ficar a critério do juiz, né? A situação de abordagem é uma rotina da Polícia Militar, né? Positivo. Principalmente o nosso grupo aí e alguns outros grupos sempre estão abordando, porque a gente tem mais liberdade para abordar, e sempre procurar abordar. Viu dois suspeitos na moto, a gente vai abordar. Até porque esse é o padrão de comportamento de grande parte dos indivíduos que cometem crimes na cidade, né? Roubos principalmente. Positivo. Sempre indivíduo, quando tiver dois em moto, a gente dá prioridade para fazer a abordagem. Nessa situação aqui, o cidadão não ofereceu resistência, né? Negativo. Foi tranquilo. Veio tranquilo para a delegacia. Marcelo de Oliveira Raulino, de 31 anos, condenado pelo crime de assalto à mão armada. Segundo o mesmo, o assalto ocorreu em uma empresa de Guaíra há cerca de 5 anos. Ele teria sido um dos partícipes na ação que levou mais de 200 mil reais de um malote da empresa. Depois de identificado e preso, o indivíduo teria sido condenado a mais de 6 anos de reclusão e, após receber o benefício da liberdade condicional, deixou de comparecer ao judiciário como manda a regra. Agora deverá ser recambiado à comarca de Guaíra para o cumprimento da pena. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.